Irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa devocional, lendo um capítulo da Bíblia. Capítulo a capítulo, nós estamos caminhando, lendo a palavra e buscando na palavra toda a inspiração para a nossa consagração, para a comunhão, para a missão. Bendito seja o Senhor. Ontem não fizemos essa devocional porque eu gravei mais um vídeo para o Metanoia e daqui a alguns dias esse vídeo vai estar à sua disposição, tá bem? Então, voltamos hoje para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Repito, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Você pode acompanhar a leitura, se estiver com condições para isso agora. Se não, ouça essa palavra que é muito abençoada. Antes disso, faremos a devocional de abertura, a equipe do nosso irmão Everson e eles nos mandaram hoje uma mensagem do GIF e nós vamos ler para vocês. Nos desejaram bom dia e assim diz a mensagem: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. É o texto de Jeremias 29, versículo 11. Deus se importa profundamente com cada um de nós e Ele não nos abandona nos momentos de dor. Mesmo quando não conseguimos ver uma situação, uma solução imediata, Ele está trabalhando para nos guiar e restaurar a nossa confiança. A promessa de Deus para nós é de um futuro melhor, cheio de paz e esperança, não de destruição. Vamos orar, irmãos e irmãs. Senhor, nesse momento entrego a Ti todas as minhas preocupações e medos. Peço que restaure minha confiança e fortaleça minha fé. Sei que Tu tens o melhor para minha vida e confio que mesmo nos momentos difíceis, Tua paz me sustentará. Guia meus passos e renova a minha esperança por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Leiamos então capítulo 4 de 2 Coríntios. Diz assim o apóstolo Paulo: portanto, tendo esse ministério, pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Aqui, queridos, quando Paulo está dizendo isso, quando o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos chama para a realização de uma obra, juntamente com a missão, nos concederá toda a capacidade e as forças necessárias para que possamos perseverar e vencer em meio às adversidades e obstáculos. Como Paulo, somos chamados ao glorioso ministério da reconciliação. É o poder de Deus que transforma o mais obstinado, cruel e cego dos corações, e não qualquer de nossas habilidades pessoais. Não somos nós, irmãos. Não somos nós, é Deus quem faz a obra. Por isso a Bíblia diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome na glória. Aleluia. Versículo 2: pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamo-nos à consciência de todas as pessoas perante Deus. Veja, na época do apóstolo Paulo, já havia, estamos aqui em 55, mais ou menos, já havia os atores pseudo-cristãos. Essa expressão é derivada da palavra grega hipocrisia, ou seja, falsos mestres evangélicos que usavam todo tipo de ardil e manipulação para convencer seu público sobre suas próprias crenças, com o objetivo de conquistar um grupo de patrocinadores para os seus projetos pessoais. Paulo, entretanto, pode apelar para a consciência de cada um dos coríntios e invocar sua própria integridade diante do Senhor, porquanto a sua teologia, ética e prática missionária eram demonstradas em toda parte por meio da transparência, clareza, fidelidade com que expunha a verdade, sem jamais apelar para fraude ou qualquer tipo de engano. Glória a Deus pela vida do apóstolo. Versículo 3, irmãos e irmãs, contudo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. Lendo novamente, contudo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vejam, Paulo pregava publicamente, pregava com absoluta transparência, dava os seus ensinos para todas as pessoas, tinha uma vida reta, andava segundo a reta doutrina, era um homem ético, um homem realmente usado por Deus. E por isso ele disse: se alguém não está se convertendo, se está encoberto para alguém, se alguém não consegue enxergar o que eu estou dizendo, não está conseguindo enxergar porque os seus olhos estão fechados pelas trevas. É por isso que eles estão perecendo. E ele diz: o Deus dessa era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho. Eu posso dizer a você com segurança que milhares de pessoas em centenas de países que já ouviram o Evangelho ministrado com fidelidade à palavra, com clareza, com bom testemunho de quem ministrou e não foi aceito, não foi aceito porque o Deus desse século nosso também, Deus de 2000 anos atrás era o inimigo, né? Esse Deus das trevas era o inimigo das almas que cegavam o entendimento, e hoje é a mesma coisa. Ele cega o entendimento das pessoas para que não vejam a luz do Evangelho, nem vejam a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Do mesmo jeito, no passado e no presente, o maligno continua atuando para cegar o entendimento das pessoas para o Evangelho. Nossa tarefa é pregar a palavra, pregar a reta doutrina e oferecer o melhor testemunho que pudermos, com toda a transparência, para que nada da nossa parte seja um obstáculo, mas que as pessoas tenham toda a possibilidade de compreender a palavra. E se alguma coisa está impedindo a pessoa de enxergar, entendamos que há uma batalha espiritual e o Deus desse século, como ao longo dos séculos, vai cegando o entendimento das pessoas para que elas não se dobrem diante de Jesus, porque Jesus é um com o Pai. Ele é a luz, né? Então, o inimigo não quer que as pessoas conheçam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, porque essa é a imagem de Deus. Mas vamos continuar. Nós temos que continuar anunciando o Evangelho. Versículo 5: Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos, como vossos servos, por causa de Jesus. Belíssima declaração, né? Paulo se apresenta como servo, servo de Cristo, servo do Senhor, servo das pessoas, para que as pessoas possam, através da vida dele, conhecer o Evangelho de Cristo. Versículo 6: Porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Então, apesar de todas as possíveis explicações sobre o mal, incredulidade, irmãos e irmãs, sobre a terra, o fato é que há um poder invisível agindo eficazmente nos bastidores da existência humana, que emana da pessoa de Satanás, o arqui-inimigo de Deus. As pessoas que defendem e praticam o mal, a impiedade e a perversão da palavra de Deus, de alguma forma seguem ao diabo e têm de fato feito dele o seu Deus. O apóstolo se refere à era presente em contraste com a era eterna, purificada por Jesus para sempre, como diz em Gálatas 1, e continua a usar o exemplo do véu sobre o rosto de Moisés, no sentido de cobrir a glória divina. Porque o rosto de Moisés foi coberto pela glória divina. E ele usa esse exemplo. Aos que não desejam ver com os olhos da fé e receber o Evangelho. Só que Moisés foi coberto com um véu, porque o povo de Israel não aguentava ver a glória, mas hoje, a partir da nova aliança, esse véu já foi rasgado e todos, o véu que separava as pessoas do Santo dos Santos, e todos nós podemos ter acesso a Deus agora e podemos experimentar a glória de Deus. Não precisamos mais nos cobrir como Moisés para cobrir a glória divina. Aos que não desejam ver com os olhos da fé e receber o Evangelho. Temos é que anunciar e que essa glória resplandeça, a verdadeira glória eterna. Jesus Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, é o único capaz de revelar plenamente a imagem de Deus. Irmãos, guardem isso. Jesus Cristo é o único capaz de revelar plenamente a imagem de Deus, pois Cristo é o esplendor da glória de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele é a verdadeira imagem de Deus, que em latim se diz imago Dei, na qual o homem foi originalmente criado e na qual a humanidade salva está experimentando o poder da transformação, que no final dos tempos dessa era decadente que vivemos, na segunda e gloriosa volta de Jesus Cristo, todos os cristãos sinceros serão feitos à semelhança de Jesus. Aleluia! Essa foi a expressão que Deus usou na criação, irmãos. Da mesma maneira como abençoou o novo nascimento, a nova criação dos cristãos em Cristo, à medida que as trevas e amarras do pecado são dissipadas pela poderosa luz do Evangelho, a glória que ilumina o coração de Paulo e dos cristãos fiéis é o esplendor do rosto de Cristo. Essa é a glória que estava sobre Paulo e dos seguidores da igreja primitiva e está sobre os seguidores de Jesus hoje. Essa glória que veio até nós, da parte do Pai Celeste, para habitar em nossa alma, e não apenas num tabernáculo no deserto, como foi lá atrás, na saída do Egito. Lá era um tabernáculo provisório, agora não. Agora o próprio Espírito Santo habita em nós. Nós somos o tabernáculo, a tenda onde mora o Espírito Santo e aonde a glória de Deus se manifesta. Bendito seja o Senhor. Versículo 7. Qual é o poder do servo? Eu perguntaria para você. O poder do servo vem de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para demonstrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Era costume, irmãos, irmãs, esconder tesouros em vasos de barro que exteriormente não tinham qualquer adorno, nem chamavam atenção. Foram em vasos simples como esses que encontraram os conhecidos rolos do Mar Morto, a maior descoberta que nós tivemos no século XX, no Monte Qumran, próximo ao Mar Mediterrâneo, e muitos outros tesouros, e outros muitos tesouros, né, da palavra. Paulo usa a ideia de que a insuficiência absoluta do ser humano revela a grandeza e a total suficiência de Deus. Irmãos, eu digo para vocês, se depender de mim, eu sou insuficiente para transmitir a você a imagem de Deus. Por mais intimidade que eu tenha com Deus, eu sou insuficiente. O ser humano é insuficiente. Mas Deus é a nossa suficiência. Deus é a nossa suficiência. Ele é a nossa total suficiência. E isso fica demonstrado em toda essa carta à igreja em Corinto. A fraqueza física de um ministro de Deus inclui temor, tremor, enfermidades e todo tipo de tribulações e perseguições, como nós vemos em 1 e 2 Coríntios, mas mesmo em vasos de barro, que somos nós, o Senhor manifesta a sua glória. Nós somos esses vasos de barro. E não há em nós qualquer suficiência, mas o Senhor manifesta a sua glória, a glória do seu Filho, através de todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Versículo 8. Irmãos, para que nós entendamos o apóstolo e a igreja cristã ao longo desses 2000 anos, sofremos pressões de todos os lados, pressões do maligno, desse mundo tenebroso, da nossa própria velha natureza que às vezes deseja se levantar novamente. Nós sofremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Aleluia. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Somos abatidos, irmãos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. E eu falei da luta contra o diabo, o mundo e a carne, mas dentro dessa carne ainda há as prisões, as enfermidades, as dores, as lutas, a toda, né? Toda a batalha que nós enfrentamos, mas se estamos, por um lado, sofrendo pressão, não estamos arrasados. Ficamos perplexos ao olhar a história com os acontecimentos, mas nós não perdemos a esperança. Nós somos perseguidos, sim, mas jamais desamparados. Somos abatidos algumas vezes, mas não destruídos. Trazemos no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Glória a Deus. Versículo 11. Pois nós, que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, entretanto, em vós a vida. Assim está escrito: Cri, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo é que nós falamos, porque a vida de Deus está em nós. Ainda que estejamos lutando diariamente contra todos esses inimigos mencionados, Deus está conosco. Ele não nos desampara. Ele não nos deixa destruídos. Podemos sofrer algum abatimento por causa de um motivo ou outro, mas nada nos destrói, porque trazemos no corpo a morte de Jesus e também trazemos no espírito a vida dele. A vida que é revelada através, da fé que temos na sua pessoa e da presença do Espírito Santo em nós. Essa é a diferença. A presença do Espírito Santo em nós manifesta a glória de Deus. E é isso que nós temos que manter, meus queridos. Mesmo em fragilidade, mantenhamos a nossa fé e a nossa fortaleza em Cristo. A fé no Senhor produz o testemunho cristão. Por isso, Paulo dedicava-se à vida missionária, incansavelmente, a fim de levar aos desconhecidos em todo o mundo a gloriosa palavra da salvação. Qual é a gloriosa palavra da salvação? O Evangelho. O mesmo Espírito que nos concede a fé é o Espírito da adoção. Fomos adotados como filhos, Espírito da sabedoria, Espírito da graça, Espírito da glória. Bendito seja o Espírito Santo, exaltado seja para sempre o Espírito Santo, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Versículo 14. Temos certeza que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, da mesma forma, nos ressuscitará com Ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício. Para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar muitas ações de graça para a glória de Deus. E, de fato, o crescimento da igreja no primeiro século foi esplendoroso. E o crescimento do evangelho desde Jesus até agora, a semeadura é por todo o mundo. Ainda temos que anunciar mais, sim, mas nós temos visto florescer a obra do Evangelho. Finalizando, irmãos, essa nossa devocional hoje, o motivo e o efeito das nossas aflições. Portanto, não desanimamos. Quero dizer isso para você nesse momento, para mim e para você. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Estamos ficando mais velhos, ficamos marcados por enfermidades. Fora todas as lutas mencionadas, a guerra espiritual, a luta contra um mundo, cujos valores estão totalmente deturpados, a luta contra o nosso próprio desânimo, muitas vezes. Então, mesmo assim, eu digo a você: não desanimemos, irmãos. Permaneçamos firmes, não desanimemos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, e ele vai se desgastar até A morte, a menos que estejamos vivos no dia da volta de Jesus, tomara. Mas o nosso interior, o nosso espírito está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. E para encerrar, essa devocional tão espetacular do apóstolo Paulo, esse capítulo espetacular que o apóstolo Paulo escreveu pelo poder do Espírito Santo para a glória de Deus Pai e Deus Filho. Nós repartimos com vocês o último versículo, versículo 18. Sendo assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar. Não, não fixe os seus olhos naquilo que não se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais. Tudo que você olhar ao redor, e às vezes vem um desejo aqui, acolá, das coisas temporais, as coisas passageiras, mas tudo isso é temporal mesmo, é passageiro mesmo. Não fixe os seus olhos nisso. Não naquilo que se pode enxergar com a vista, né? Mas nos elementos que não podem ser vistos, pois os visíveis são temporais. Quando você fica olhando para as coisas temporais, você vai se desanimar. Por outro lado, diz o texto, ao passo que os que se não vêm, são eternos. Fixe os seus olhos nos valores eternos. Se você se fixar nas coisas temporais, o desgaste é maior. Você vai estar mais suscetível a perder as batalhas espirituais da vida. Mas se você fixar os seus olhos nas coisas que não são temporais, que não são passageiras, ou seja, se você fixar os seus olhos nas coisas eternas, você será, desde já, portador da glória de Deus. Já é portador, é mais do que vencedor. É uma testemunha da eternidade de Deus. Por isso, ao invés de olhar para as coisas temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. O que se pode fixar, onde se deve fixar os olhos, melhor colocando, onde nós devemos fixar os olhos? Nas coisas que são eternas. As coisas passageiras, já diz a palavra, vão passar. Nós temos que fixar os nossos olhos nas coisas que são eternas. Deixo essa palavra com vocês. Irmãos, nossos sofrimentos são reais. Não vamos sublimar, esconder, fazer de conta que não sofremos. Não, nossos sofrimentos são reais. E sofrimento é doloroso. Desde uma pequena dor de cabeça até qualquer outra coisa ou qualquer outro grande sofrimento, os nossos sofrimentos são reais. E se são reais, são dolorosos. Por vezes são desesperadores. Parece que nós vamos ser levados à desesperança, ao desespero. Contudo, o cristão jamais, jamais os atravessa sozinho. Salmo 23, lindo Salmo 23. Mas sempre estamos na solidária e poderosa companhia do Pai, em Cristo Jesus. Somos encorajados pelo apóstolo Paulo, nesse capítulo 4, a fixar o nosso olhar de fé na glória eterna. Meu irmão, minha irmã, olhe para a glória eterna. Nós vamos morar nos céus eternamente. Olhe para isso. Fixe os seus olhos na glória eterna. E não somente nos momentos circunstanciais, passageiros, dessa nossa curta existência terrena. Alegrias e tristezas passam muito depressa, irmãos. Parece que foi ontem, o dia da minha conversão, em 1985, irmãos. 1985. Já vou para 40 anos de conversão e muitas alegrias, mas também muitas tristezas. Parece que foi ontem também o início do ministério, em 1989. Primeiro trabalho lá no bairro de Jardim Ranieri, em São Paulo, para aqueles que são daqui. 1989, nós estamos em 2024, são 35 anos. Quantas alegrias, quantos discípulos, quantos encontros de comunhão, quantos encontros de consagração, quantos acampamentos, quantos encontros de coinonia, quantos momentos de avivamento espiritual, quantas alegrias. E também quantas tristezas, lutas, tribulações, perdas de pessoas que amamos. As alegrias e as tristezas passam muito depressa. Parece que tudo isso foi ontem, irmãos. Mas eu já caminho para a reta final. E pedi para vocês oração, e a oração de vocês está sendo ouvida. Porque além dessa alegria de alcançar, nós estamos alcançando um número infinitamente maior do que eu imaginava há 5 anos atrás. Quando começamos esse trabalho de capítulo a capítulo, infinitamente maior. Não dá para comparar, não dá para imaginar. É um motivo de grande alegria, mas eu pedi a você oração porque não me basta. Eu quero na reta final formar um grupo de cristãos maduros. Homens e mulheres, segundo o coração de Deus, a imagem e semelhança de Jesus. Para isso, eu mesmo, a cada dia, vou ter que me transformar, me conformar com o um modelo de imagem, de Magodei, a imagem e semelhança de Jesus. Para formar pessoas à imagem e semelhança de Jesus, é necessário que cada dia mais o líder esteja parecido com Jesus. E sabe o que Deus preparou nos últimos dias, depois que eu pedi essa oração, está preparando um momento para nós começarmos a trabalhar na formação de líderes maduros, porque eu quero entregar esse presente ao Pai quando chegar diante dele. Talvez a última safra, a última leva de pessoas maduras, segundo a imagem de Deus, talvez a melhor. Depois de tanta experiência, tantas alegrias, tantas tristezas, tantos acertos, alguns erros também que vão nos ensinando, Deus está preparando algo muito especial e eu vou lhes falando com os dias passando, tá bem? Para o início do ano de 2025. Aqui mesmo na nossa cidade, a começar por Entre Folhas, será a nossa Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria e depois os confins da terra. Irmãos, é a minha reta final e é a alegria que me consome, mas eu sei que tristezas ainda virão. Então preste atenção, alegrias e tristezas passam depressa e não devemos, portanto, nos prender a qualquer uma delas. É preciso concentrar toda a nossa atenção nos eventos do dia a dia, os que são visíveis, porque isso pode nos levar ao desânimo. Atenção para a batalha espiritual, atenção nos momentos de grande alegria, para não virar um entusiasmo, passageiro, fugaz. E atenção nos momentos de ataque maligno, porque mesmo de dor, de enfermidade, porque isso não pode tirar o ânimo das coisas eternas. Preste atenção, é preciso estar totalmente focado, concentrado nos eventos do dia a dia, não se alegrando por demais com uma vitória, não se entristecendo por demais com uma luta. Não, Porque isso pode gerar desânimo. Apesar das realidades não palpáveis, as invisíveis, não terem aparência de realidade, são elas que devem nos conduzir. Hebreus 11, capítulo 1, versículo 27. Irmãos, nós temos que estar concentrados naquilo que tem valor eterno, naquilo que é imperecível. Aquilo que não vai perecer, aquilo que não vai acabar, aquilo que não vai se esvair. Por isso, somos estimulados a olhar para o céu, e eu quero convidar você hoje, junto comigo, eu quero pedir oração de novo. Entramos numa campanha de 40 dias de oração, eu peço a sua oração. 40 dias nos preparando para formar uma geração que venha a ser a imagem e semelhança de Deus. Por isso somos estimulados a olhar para o céu, irmãos. Olhemos para o céu, irmãs, de onde vem chegando o nosso Salvador em glória e onde vamos viver para sempre. Quem sabe ele chegue e eu não tenha nem completado a carreira, eu o veja chegando. Pode ser, a qualquer momento, tudo está pronto, tudo está preparado. No ano 50 da era cristã, os irmãos já olhavam para a Bíblia e viam sinais, sinais que possibilitariam a interpretação da vinda de Jesus. Ora, se no ano 50 eles podiam enxergar isso, eu sei que 2000 anos depois, pode ser que eu esteja vivo e veja o Rei da Glória triunfando e vindo do céu e ouvindo a trombeta, e nós vamos estar então e seremos arrebatados pelo Senhor e viveremos com Ele eternamente. Mas temos que estar focados no céu, olhar para o céu. O nosso Salvador está chegando, ele está chegando em glória e nós vamos viver para sempre. E se eu não estiver vivo, eu quero entregar para ele. Quero entregar de qualquer maneira, sendo arrebatado ou já tendo ido dormir. E quando ele me acordar, eu quero entregar para ele, Senhor, uma última geração, segundo a tua imagem e semelhança. Preste atenção, meu irmão, ore por isso. Nós vamos viver para sempre com Deus. E não para as aparências transitórias dos cenários desse mundo que agoniza. É claro que nós temos que olhar tudo o que está acontecendo ao redor. É claro que nós temos que ir verificando os sinais, dos anticristos, né? Do anticristo no singular e dos anticristos no plural. É claro que nós temos que ir entendendo isso, interpretando isso, um mundo contra os valores de Deus. Nós temos que ir enxergando essas coisas e para nos mantermos focados diante da urgência, da necessidade de vivermos segundo a vontade dele. Mas por mais que nós entendamos e leiamos a palavra e interpretemos uma corrente que diz, olha, é mais ou menos assim que vai acontecer, é mais ou menos assim, né, de uma forma, de outra forma, é assim, é assado. Nós temos que estar focados no céu, de onde está vindo o Salvador em glória, e nós vamos viver para sempre. Nós nunca entenderemos tudo. E erram aqueles que tentam fazer datação, hein? Cuidado, não vá ficar fazendo datação. Datação, para um mais novato, é ficar colocando data para a volta de Jesus, tá bom? Não faça isso. Entenda que tudo está preparado. Desde do ano 50 já era possível imaginar uma volta. Ora, então, pode ser que a gente ainda tenha que esperar mais um tempo. Pode ser que seja um mês, pode ser que seja um ano, pode ser que sejam 10 anos, pode ser que sejam 50 anos, 100 anos. Eu não sei, só o Pai sabe, mas eu quero dizer, nós não temos que olhar para as coisas transitórias, avaliar sim, analisar a conjuntura sim, interpretar tudo que Deus nos der, o conhecimento e a sabedoria sim, mas não fiquemos presos nas coisas transitórias, nos cenários desse mundo, principalmente nos cenários malignos, porque isso vai muitas vezes fazendo com que a gente se desanime. Você olha para o cenário maligno e aquilo vai, olha, parece que o mal vai vencer. Não, o mal já perdeu na cruz do Calvário. O mal já perdeu na cruz do Calvário. Jesus já declarou: está consumado. A vitória é dele. Ele já tirou de Satanás a chave da morte e do inferno. Deus já venceu, sempre venceu, sempre vencerá. Então olhemos para o céu e realizemos a primeira obra missionária, que é a busca da santidade pessoal. Eu buscando me santificar. A segunda obra missionária, eu transmitindo, você transmitindo essa santidade, essa glória para outros irmãos. Vivamos, queridos, não pelas coisas passageiras, mas nem por aquilo que parece nos agonizar, mas vivamos segundo a vontade de Deus. Vivamos preparados para o céu. Vivamos firmados na certeza de que Jesus está voltando em glória. No capítulo 5, permitindo o Senhor, nós vamos falar da morada eterna do cristão. Mas aí isso é para outro momento, quem sabe amanhã, se o Senhor permitir. Tá bem? O que eu quero dizer é que você seja um fiel ministro do Senhor, como foi o apóstolo Paulo. Que você tenha o poder do servo que vem de Deus, poder e autoridade do Espírito Santo para resistir nos dias maus e entenda o motivo das suas aflições. É uma guerra tremenda, é um conflito tremendo, mas a glória que está por vir é infinitamente mais abundante, é infinitamente maior, é eterno. Que o Senhor nos abençoe. Eu me encharco de alegria mais uma vez ao ler um capítulo com você, ao ler algumas notas para você. Sabe por quê? Porque essa palavra transborda em nós. Essa palavra faz transbordar a vida de Deus em nós. Ela anima. Ela fortalece, ela revigora, ela estimula, ela santifica. Então, que Deus te abençoe e te fortaleça para viver de acordo com a vontade de Deus. E o pedido de novo: ore, nós vamos orar até o final de dezembro, para que em janeiro, na primeira semana, nós comecemos a trabalhar com pessoas aqui da cidade. Você que é de Entre Folhas, eu quero convidar você. Eu não estou convidando você para uma denominação, eu não estou convidando você, embora eu a tenha, né, todos têm, mas não é uma questão aqui de discriminar ninguém. Então, se você é batista, se você é da Assembleia de Deus, se você é católico, romano, se você é espírita, se você não é de lugar nenhum, se você não pertence a nenhum credo religioso, eu estou interessado em mostrar para você o caminho da vida, o caminho da vida abundante. E nós vamos começar, permitindo o Senhor, nos encontrar na primeira semana de janeiro. O objetivo? Glorificar o Rei da Glória. Fazer com que as pessoas conheçam a imagem de Deus. E o segundo objetivo, que esses crentes maduros tenham uma identidade. Essa identidade é muito maior do que uma denominação. É a identidade de seguidor de Jesus. Tá bem? Eu repito, é claro que eu tenho. Há muitos que me ouvem, acho que 99%, tem uma denominação. Ótimo. Mas se você não tem, você é convidado também. E se você tem, você pode permanecer na sua denominação. Preste atenção, você vai permanecer na sua denominação, mas nós queremos formar homens e mulheres maduros. Eu tenho certeza que muitos que às vezes têm um nome só, nasceu num lar de uma denominação. Eu vou citar uma que aqui na cidade acho que não tem. Você nasceu oriundo da igreja presbiteriana. E no momento você vai aqui, vai acolá, mas eu quero dizer, nós temos um projeto, o projeto de morar no céu. E eu estou convidando você. Acontecerá no primeiro sábado de janeiro. E se você está sem uma comunidade, você terá uma comunidade de seguidores de Jesus. E se você, então, nunca teve nenhum credo, você também poderá fazer parte, porque Jesus nunca discriminou ninguém. E aqueles que estão muito bem situados na sua igreja podem ter certeza que a nossa intenção não é tirar ninguém da sua própria igreja. Só aqueles que Deus nos mandar, esses que a denominação não tem aqui na cidade, outros que nunca tiveram credo, outros que por uns 5, 10 anos frequentaram, depois se desviaram, estão desviados há 20 anos. Então, situações assim. E é fundamental essa postura, porque senão, se a gente perder a ética, já sai perdendo agora. Mas eu tenho certeza que o Senhor fará transbordar e levantará alguns homens e mulheres, moços e moças, senhores e senhoras, para serem a imagem e semelhança de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica aí o convite e eu encerro com essa bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação do Divino Espírito Santo, a glória do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.